Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Segunda-feira, 22 horas, no sítio do costume, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, a RUC.fm, para quem nos ouve lá fora. Lá fora, claro, fora de Portugal. Comigo, Nuno Pires, aqui aos comandos da emissão, Marco Paulette, Carlos Jeria e Rafael Videira. Sejam bem-vindos, não vocês, os ouvintes. Pés. Eu estou armado em... Não, mas está bom, continua. Está fofo. E pronto, Jeria, foste a Barcelona, entretanto, não disseste nada. No... E para falar nisso, pá. Foste a Ramblas dar um passeiozinho de carro. Sim, saí de lá, eram umas 4 menos 10. Trouxeste uma t-shirt ao Hard Rock Barcelona. É lá perto. É na esquina. Mas tu não paraste em Tarragona? Com o vinho de gasóleo? Não, pá, eu vinha numa carrinha num gajo, mas eu vinha atrás. O gajo deles não estava muito bem. Até olha lá, e aquele colete à caçador que tu tinhas, aquilo era. Que é que lá do teu pai, não é? Era do pai dele. Pedi-me emprestado. Comprei no El Corte Inglês. Ah, compraste. Pensei que era do teu pai. Era aqueles encerados. Olha lá, eu uma vez me emprestei. Aquilo tem aquelas coisas para os cartuchos, não? Então, Jeria, uma vez me emprestei. Tinha lá uma caçadeira. Desagalota. Sim, emprestei-te isso. Onde é que se anda? Opa, olha, deve ter ficado lá. Lá onde? Na carrinha, lá na Barcelona. Em Barcelona? Sim. Estavas com pressa, não é? Está longe. É aquilo tipo que deixa lá. Mas estás mais magro, pá. Está tipo ir a correr. Cheguei há bocadito. Perdeste peso. Vocês gozam, pá. Mas sabem lá o que é preciso. Podem ter assim um filho aí a conduzir. Curiosamente lá fora estava a falar com o Rafael. Não foi comigo. Opa, estava, não me comprometo. Pronto, andava lá fora e estava com umas pessoas e estava-lhes a dizer: há um ano e pouco atrás eu fui assaltado em Barcelona, naquele exato sítio. Nas Ramblas, em cima, na Praça da Catalunha. Nas Ramblas de cima. Acho que é essa. E foste lá este ano vingar-te. Não, roubaram uma carteira, ou seja, alguém poderá ter eventualmente a minha identificação. E pode deixar no chão, tipo Nuno. Exatamente, porque há aqueles terroristas, como vocês sabem, acontecimentos anteriores, que tinham o passaporte no bolso. Aliás, a coisa mais resistente no mundo são os passaportes terroristas. Sim, aparecem sempre intactos. Portanto, exatamente. Eu posso merecer, se calhar, uma estátua se aparecer um gajo que reventou. Não, mas olha que agora as estátuas também estão a dar problemas. Ah, pois é. Os Estados Unidos, então. Não é muito bom ter estátuas agora. É nas mãos. As mãos ficam muito grandes. Bem, de dizer que no final do episódio da semana passada, lá, 11 e pouco, já nem mãe. Telefona-me a minha mãe e eu opa, o que é que se passa? Atendo o telefone e a minha mãe pergunta-me assim: então olha lá, então como é que eu vou conseguir ouvir o episódio na internet, porque eu não consegui ouvi-lo todo? Tá. Portanto, fiquei muito contente porque afinal há uma pessoa neste mundo que ouve o programa. Boa, há mais do que uma. Se houverem mais pessoas. Mas isso desconfio. Quem é que tu também queria ouvir? Toda. Ficou ali alguma coisa. Ah, pois, eu vi tudo. Deve ter apanhado um portão lá perto da minha casa. Não é? Uma pessoa que não era o teu pai. Tá bom. Oh, mas eu sei que há mais do que uma pessoa a ouvir, não é só a tua mãe. Porque ficámos a saber que o Jeria tem uma fã. Tem uma fã, Jeria. Então agora quero saber. O Jeria tem uma fã. Já que abrimos a caixa de Pandora, agora quero saber isso. E não tem um Jeep. E não tem Jeeps. Não precisamos dizer quem é. Agora deixa-me dizer. Não. É só para as pessoas que saberem que o Jeria tem uma fã. Fico contente com isto. Não, tu sabes, Jeria. Tu sabes. Estás contente. Adiantadamente, se calhar não vamos estar aqui a dizer coisas. Sempre na brincadeira. Não faz sentido estarmos a dizer coisas aos ouvintes que eles não entendem. Há gente muito ordinária. Mas pronto, eventualmente então haverá por aí. Haverá. Alguém que nos ouve. São duas pessoas já. tua já mãe. Já são duas, a minha já mãe. São duas. Ah, não, e há uma outra amiga que nós conhecemos também, também já. E o senhor de uma Moto 4. O senhor da Moto 4. O senhor da Moto 4. Aquele senhor que também estava a trabalhar no outro dia e que me estava a ouvir. É aquele bruxo do Facebook. Pois é, temos um bruxo que nos bruxo. Segue. Não, bruxo. Pá. Esse nunca mais disse nada. Mas a mãe do Nuno pode ser a minha fã. Não. Eu vou-lhe perguntar de qual é que ela gosta mais. Exato. Aliás, esta pergunta vai já ficar para ela. Sabemos que não é ti, não é? Tirando eu. E ela, não, é mesmo outro, mesmo contigo. Tirando eu. Não, acho que o preferido da mãe do Nuno é o Marco. A mãe do Nuno é o Vocês Marco? Sabem que não, mãe a preferida do mãe do Nuno é o Marco. Está bem, pode ser, dá, pronto. Tu tens esse jeito que ele é. Eu antes de mais... Esse serve, jeito gostoso de falar com as pessoas. Serve quase como aviso para a minha mãe. Até ela tem um Facebook ativo. Ativo? E pode ir comentar o nosso episódio. Por favor. Por favor. Como é que chama a tua mãe? Um like, um comment. Não vamos dizer. Não vou dizer. É a mãe dele. Claro, como é, o... é a mãe do Nuno. É a mãe que mal se chama, mãe do Nuno. Olha, no Facebook. Desde que nasceu esse é o nome. Tá. É sempre um problema com a mala de vida, não é uma inquietação do gajo. Pronto, vamos deixar de falar da minha mãe. Agradeço realmente. Não, abriste essa caixa agora. Agradeço realmente o facto. Não, o facto de vocês não terem feito analogias sexuais. Teve quase, mas pronto, sim, adiante. Mãe. Então, o Jiri andou em Barcelona. Uma voltinha, não é? Para enjoar. Foi lá. Mas parece lá, deixa eu falar. Mas. Quem é que de vocês esteve na Madeira a cortar árvores? Não é? Acho que foi o Marco, ele é que está com ar madeireiro. Foi alguns. Precisava de fazer uma mesa. Estavas a preparar para o inverno, não é? Então, é agora que se tem que cortar árvores. Tu não metes. É? Exatamente. Exatamente. Não é, não é no... E aquele com barnizinho, aquilo. Fica uma maravilha, pá! Sujas, passas um pano, está limpo. Fantástico, pá! Aquilo, como dizia alguém, são tantos incêndios que as árvores têm que se começar a vingar, não é? Mas isso não é. Quem é que disse isso? Vi isso em algum lado, pá! E gostaste, viste e gostaste. Gosto da forma. Vou partilhar isto. Vou trazer para ali. Vou levar esta. Está boa, Jiria. Sim, senhor. Portanto, é literalmente uma força da natureza, não é? Exatamente. Quem? O Jiria? Então não é? O Jiria é um rapagão. Portanto, cara. É cadastrão. Mas vocês já viram que noutros países é tipo, é terroristas e bombas, não sei o quê. Em Portugal, como nós não temos, pois. O que é que nós fazemos? É árvores a cair. Avionetes a cair. Avionetes. Tipo, para dizer, pá, olhem para nós, pá, nós também somos bons. Mas ninguém olha. Também acontecem aqui coisas. Também há desastres aqui. Mas ninguém olha. Não, aliás, já se apelidou os incendiários de terroristas. Sim. Que é já uma coisa de querer apanhar também. São terroristas, nós também temos. Ecológicos. Também há terroristas em Portugal. Exatamente. Então não há. Não venham com cenas. Com Portugal está aí, man. Nós estamos na berra, meu. Nós estamos. Completamente. está no trending, meu. Tudo o que é revista de turismo fala de Portugal. Não, obviamente. Vocês sabiam que, como é que se chamam os gajos? Aqueles que cortam cabeças, a ISIS. Os que na... os gajos têm uma revista online. Tem, hein? Não posso. Tu podes consultar na boa. Quer dizer, vais para uma lista do FBI, de certeza absoluta, mas dá para ler aquilo. Claro. Tem dicas sobre afiar facas e coisas. Podes ter aliás. Não, há um vídeo desses, que há um gajo numa cozinha, com uma máscara de ski, a dizer como Marco. É que se pode matar Marco. Uma pessoa. Ah. Há uma coisa que se chama Darknet, quando quiseres eu mostro. Ah, pá, e depois não, eu vou-te. Vai para o eu olha, digo, a sim, sério, porque sim, lá sim, está sim. Isso tudo. Ah, essas teorias da conspiração. Mas isto não é da Darknet, isto não é da Darknet. Isto é da Surface Web, pronto, digamos assim. É mesmo ali ao lado do Starbucks, esta. É como que é, vai para o. E o gajo explicar como é que se corta as cabeças, como é que se faz uma bomba com uma boa cabidela, um empadão. Sim, como é que se apanha por trás. Essas coisas todas. Que eles gostam muito. Olha, essa agora. Agora mataste-nos. Como escolher a melhor ovelha no rebanho para ter relações sexuais? Essas claro, coisas que claro. Eles gostam sim, muito. Sim, sim, aquele sim. pessoal gosta muito. Diga-me uma coisa. Diga sim, senhor. O que é que vocês acham que eles fazem com os corpos dos mortos? Eles então, comem, enterram. Então? Acho que queimam aquilo tudo. Ah, pá, um gajo tem. Acho que eles põem aquilo sentadito lá em casa que tem. Estão muito sozinhos. Eu acho que eles aproveitam os órgãos para doar. Para doar. É a parte caridosa. Os gajos terem uma cena de caridade. No fundo até estão a ajudar. Exato. Vocês não precisam, mas somos boas pessoas. No outro dia vi uma notícia, pá, por causa da crise na Venezuela. Ah, é essa? Que andavam a roubar animais nos jardins zoológicos para comer, ou seja, sério? Sim, isto está a resultar muito também com os leões. Olha, mas eles andam a comer, não, eles roubaram um leão. Estás a falar sério? Não, não estou. Ah, pronto, então não é verdade. Estava a falar sério, estou. Não estava a pensar nisso, estava a pensar na notícia. Não, não estou a gozar. Balas. Andam a matar os gajos. Eu assim, roubaram aqueles pássaros esquisitos e não sei o quê. Foi os leões vocês não roubam. Carne de leão é coisa para ser muito rija. É para tu veres, a fome é negra. Não sei, olha. Tem de ficar de molho em vinho e dá-lhe durante muito tempo. Pá, aquele elefante deve ser pior, é muito raiz, não é? As orelhas devem ser lixas para comer. Deve ser borracha. Aquelas orelhas com. Estás ali a mastigar, Aquelas orelhas que se comem ao mirinho. Agora que estamos aqui a falar de animais. Hoje vamos falar do jiri. Sim, também. Qual de vocês ou quantos de vocês têm aqueles animais, aquelas peles de animal? Onde? Aquelas estátuas de animais. Não tem nada. Já sei. O jiri teve que pensar um bocado. Rapositas? A pele da raposa? Não, zero. Não tem. Nenhum de vocês? Não tem. Mas a minha avó tinha um dente de marfim. Já trabalhado. Que, dentro da boca? Sim. E às vezes na pacheta, bro. Ei, não, lá em casa tinha um dente de marfim trabalhado. Muito giro, tenho pena de elefante. Vende isso, é uma coisa antiga. Vende isso. Minha irmã ficou com tudo. Ah, espera. Quantos metros isso tem? Não, era pequenino. O que, o dente? Sim. Não sei. Mas a avó dele tinha 1,60m. A avó tinha 1,68m, pai. Isso é. Mas olha, eu conheci um gajo que tinha muito 1,68m. Não, tinha muito marfim em casa. Pá. Era daqueles dos, como é que se chamam, os retornados. Vinha de lado de coisa. E conseguiu trazer? Trouxe tudo. Olha, família. Eu, por acaso, queria-vos dizer já isto. Um pai de um colega meu... Morreu? Não. Trouxe, aliás, levou um leitão da berrada daqui e para Angola. Duas, portanto, não posso. Não, é verdade. Todo, levou um leitão para Angola? Para Angola. E o que é que tem? Pois diria, isso para mim é uma terça-feira. Está bom. Sei lá, o leitão. Pois, agora imagina, na altura vinha-se com diamantes no bucho. Estava para dizer isso, normalmente trazia-se diamantes no cu. Leva-se leitão. Isso na Venezuela, pá, os gajos, eu estou aqui a pensar, pá, uns colhões de elefante aqui, deve dar. Isso nem dá para pôr no forno. Deve dar aí, pá, para um mês, caramba. É capaz. Bem fatiadinho. Mas tu foste logo para aí, não foste gerir. E no fim, e tu estás a salivar. Estás com a água na boca. Bolas de nível para a piscina. Sim, no, sim. Enfim, sim. Aproveita-se tudo lá. A pele ainda dá para um casaco. Tu não dá. Oh, que é isso? Havia muita essa nota aqui. Isso é pele de pizza. Exatamente. Só que agora é mesmo pele de pizza. Verdade. Esmagma. Que, por exemplo, agora estar aqui num meta cenas, quando o Jiria diz, então fala nos colhões de um elefante, sim. Será que aquilo, portanto, vai ao, se for ao forno como ao leitão e levar o de molho de leitão, sim, fica com aquele tostadinho de é o chamado é tomates de elefante tipo leitão. Exato. É muito tudo popular. Leva muito molho popular. Leitão é bom. Leitão, é leitão. Estamos fartos de dizer isso. Pode ser carne de frango, mas é leitão. É frango. Tudo. Mas tudo é leitão. Tudo. Polvo de plantão. De cima, tanda. Teima. Pezinho de tulho. Meias. Tudo. Iogurte com. Nós aqui à procura dela e tu foste encontrá-la. Iogurte é bom. Iogurte natural. Sim. Mas diz-me uma coisa: o molho vem no topo ou é como aqueles pudins e o, com o caramelo e vem no fundo? Mistura. Ai, mistura. Tens que virar o copo ao contrário, não é? Tac! Exatamente. Tá feito. Onde é que se compra? Intermarché. No Lidl. Não é no Aldi? No Aldi também agora está bem. Aldi, agora é o Aldi. O Aldi, eu fui lá no outro Aldi. Dia. Ah, e aquilo é tudo empacotado. Não há lá nada que não seja empacotado. Não há... Como assim? Por exemplo, carnes e... Nada. Por acaso pensei que fosse para a porcaria. As empregadas também. Tudo empacotado. Mas não, foste melhor do que isso, seria. Obrigado. Só algumas verduras é que os gajos deixam as caixas abertas. Lá. Para tu mexeres com a mão. Mas gostaste? É bonito. Ah pá, é prático. Pronto. É barato? Não há aquilo é uma espécie... É limpinho? É. Aquilo é uma espécie de El Corte Inglês. Mas para os pobres. Mas no supermercado, estás a perceber? Em que eles têm quadradinhos com coisas. Certo. Estás a dizer que ele está muito... Frutinha é boa. Pá, não sei, nunca experimentei. Mas tem assim coisas, por exemplo, eles não têm marcas, chiclates. As marcas que nós temos, portuguesas, no continente. Não têm? Então, não, é... Acham que... Ah, que sei de onde é que eles são, sei lá. São o que eu sei é que aqueles são produtos que normalmente não, opá, não cá vês não aquelas lida marcas em lado nenhum. Mas há chiclados lá. São coisas cá no Lidl, basicamente. Ó, Geriba, vamos lá. A lasanha é boa, então. É, basicamente, que é fornalha. Por falar em colhões de elefante, a lasanha deve ter colhões de cavalo, de certeza. O que, me dá, o que me dá a entender não tem no Aldi é que eles só não têm, eles só têm em português coisas, portanto, artigos portugueses, quando eles não têm esse mesmo artigo de lá, da, lá, de lá da cena deles. Okay. O que eu acho que Portugal deveria fazer, não sei se o Belmiro o Belmiro entretanto já teve essa ideia, digo eu, de começar a abrir continentes lá fora com produtos portugueses. Por acaso já? Sim, acho que sim. Em Espanha, não, em Espanha há continentes, sei que há. Lá fora. Acho que até em França. E na Polónia também. Então tem. Pronto, calha bem. Na vamos, Polónia? Sim. Porra, vamos ouvir música. Bem, e visto que o preço... Coração de Papelão é hoje. Não, pelo amor de Deus. Cat Stevens. Não, Stevens, deixa-me continuar. Pronto, e visto que o Festival de Paredes de Cora decorreu nestes últimos dias, vamos ficar com um dos nomes que passou por lá, um concerto que eu vi e que gostei muito. Ouvi pela rádio. Também estava a aparecer. E Bad Bad Not Good, Fourth é o nome do trabalho, In Your Eyes, com participação de Charlotte Day Wilson, no instante em que Marco liga o ar-condicionado. I sit in your eyes, diz a Charlotte Day Wilson, in your eyes, para os Bad Bad Not Good, trabalho Fourth, eles que estiveram no Paredes de Coura, edição 2017. E em que, tua eu, casa que eu infelizmente não fui, mas olha. Gostavas de ter ido. É isso. Não, também aqui também se passam coisas boas. Então não passo. Onde? E não... No Torres Mondego. Geria, está com uma peça em cima do microfone. E não é o pé. Uma peça. Mas deveria ser. Mas não é muito diferente o tamanho. É, e a forma também. O Marco. O pênis do Geria tem uma rosca na ponta. O Marco, para verem o básico que ele é, ainda continua a afinar o ar-condicionado. O básico não. Tipo, estou lá pelo menos estar todo aqui. E esse comando é super complexo. É muito complexo. Não, isso tem uma tampa secreta. E se é aqueles Nokias antigos, meu. Da Matrix. Exatamente. Ah, pá, está claro. O meu sobrinho no outro dia que saiu com essa. Matrix é aquele filme bem antigo, não é? Eu acho que é. Por acaso é. Não, tu queres um ketchup. 1999, como é que é possível? Por acaso, Rafael, e tu isso estavas lá há pouco. 10 para 98. 10 sim. Para... Sim. Não, não. 10 para 5. Nós estávamos num estabelecimento e chegam uns miúdos assim. Ah, sim. Para, e o rapaz que estava responsável pelo estabelecimento estava assim a olhar para os miúdos de longe. Boa e ideia. Disse assim: em agosto, um grupo de miúdos a aparecer aqui, certezinha que não tem idade para beber. Ah. Mal os... E ele vai fazer o teste. E ele assim, vou fazer o teste. E os putos assim, chegou ao balcão e ele, vou fazer o teste. Ele nem precisou dizer ele nada. Ele não precisou de fazer teste nenhum. O que é que aconteceu? Um dos putos pergunta, Rafael. Vocês têm vodka preta? Ah. Ou seja, o teste ficou logo feito. Foi logo. E tenho, e tu cartão de cidadão? Em que ano é que nasceste? Mas, Rafael, tu que és bom ator... Ai, muito obrigado. Vou-te pedir para reproduzires a história que esse rapaz também contou lá. Daquela do BI. Ah, foi numa altura em que, ao que parece, ainda era permitido que jovens de 16 anos beberem pelo menos uma cerveja. Sempre foi. Já não é, ao que parece. Só uma? Havia uma na lei era só uma. Se era vinho ou cerveja. Vinho agora é a descrição. Pronto, deixa o Rafael contar. E ao que parece, o rapaz então chegou lá e disse... É uma cerveja, não é? Não. Então, o que é que ele pediu? Era uma vodka. Já estraguei. Também era vodka. Whatever. Pediu uma bebida. Uh-huh. E o gajo, que idade é que tens? E o gajo saca do cartão. Oh. 16 anos, fiz ontem. E o gajo, aproveita, só podes beber até segunda-feira. Depois muda a lei. E a lei ia mudar, efetivamente, na segunda-feira a seguir. E o puto, tipo... Não, mas a razão do puto é que foi mas o gajo, pelo que ele conta, ele já tinha o cartão pronto no bolso da frente, que era para mandar logo aquela chapada em cima do balcão. 16 anos, fiz ontem. Mas o pessoal, eles pedem mesmo o cartão do cidadão, ou importam-se com isso? Pode ser o passaporte ou... Mas eu, se tivesse um barco, ia lá saber se ele tinha voz. Como fizeram contigo? A culpa é dos pais, deixam ele ir para ali para não saber. Queres vodka preta? Queres um absinto? Quer mais? Eu lembro-me do Geri e o Marco acabarem com um stock vodka melão de um bar. Foi vodka melão, já acabou? Foi. Depois queria beber um bocadinho e não havia. Vodka melão. Acabámos de isto é, nós fazemos parte de um grupo de teatro. Pronto, já revelámos. Ah. E agora é que eu quero. Agora é que eu entendi. Pai, fomos convidados para atuar num bar. Que é onde se faz teatro. Pai, nós todos lampareiros fomos. O que o homem não sabia é que as cheias bebiam que nem umas bestas. E ficaram atrás do bar. Eu fiquei atrás do bar. Eu diria. Mas vocês não iam fazer teatro? Sim, mas era dentro do bar. Mas fazia parte. E eu fiquei atrás do bar. Então estava a mamar sempre tudo o que eu podia. Tipo licor, café, vodka, cerveja, era tudo. E vinha assim e já vinha mais bêbado. Cada vez mais bêbado. E depois foi uma festa muito gira que eu e o Geria estávamos com o sentido doce do vodka de melão. E pá, começou a enjabardar aquilo tudo e eu lembro-me de estar a abraçar o Geria e dizia, mais um vodka de melão? Vamos, sim senhor. Ah, o vodka de melão? Não há. Como não há? Acabaram com o vodka de melão. E depois a geria foi projetada por uma senhora de 120 quilos. E marcou. Não, para acaso o geria não disse que não. Para acaso não. Pá, lindo, lindo foi. Mas a miúda que nos estava a atender. Coitadinha. Depois entregou-nos uns cartões da casa e disse: o patrão disse para vos entregar isto para vocês verem o que quiser. Mas só uma vida por pessoa. E nós já fartos de ver não, aquilo. Nós tínhamos os cartões todos na mochila. Roubámos para aí 20. Onde nós mudámos roupa estavam lá os cartões todos, sabe? E roubámos 20. Era logo enfiado. Por acaso, quando na minha escola, quando era puto, eu reativei, digamos assim, o projeto da rádio lá na escola. A rádio escola. E onde é que era a rádio? Conta. No escola. Armazém da reprografia. Ou seja, folhas de teste, não sei o quê. Nós temos sempre. Isso é espetacular. O que é que precisa? Nós temos. E iniciaste também o mercado negro lá na escola. Mas ganhavas dinheiro com isso. Ah pá, não, porque eu era estúpido. Pois, lá está. E ainda sou. Ainda sou. Fizeste isso com as cassetes porno, mas não com isto. Sim, já contámos isto aqui. Eu lembro na altura. Mas a minha mãe se calhar não ouviu esse. Ah, agora já sei. Mas eu quando digo tu, estou a falar daquele teu amigo. Coisa. Bem, aquele teu amigo tu. O tu. Sabe, pá. Mas isso, quando apareceu o CD-ROMs, man, houve muita gente a ganhar tanta IP. Ninguém tinha gravador. Eu sabia de um gajo que faltava às aulas o dia todo, só estava a gravar a aula no dia todo. Sim. O dia todo, mas isso, poder gravar na altura já nem era para todos. Não, por isso é que ele estava o dia todo fechado em casa. Fazer dinheiro. Havia um gajo lá na escola que. Eu conhecia um gajo. Que era o Kingpin disso. Conhecia um gajo que ele sacava. Ele tirava da net filmes e atenção que tirava da net 54K. Ele tinha uma linha rediz, 256K. É loucura! Eu também tive, mas era 128. E o gajo, era esperto, pá, nunca me lembrei disto, que é, ele sacava um filme para ir numa semana. Sim. E o dinheiro que ele pagava por estar a sacar aquilo, depois compensava a gravar VCDs para toda a gente. Claro, pois, eu não conseguia fazer isso, pois, já porque era 56. E depois a minha mãe estava sempre ao telefone. E desligava a ligação. Telefone, e a canzanet ia abaixo e depois não continuava nada. Chapéu. Não começava dali. Eu lembro-me. Estes putos hoje em dia não dão valor a nada. Eu lembro-me de sacar pelo Mirk, pá. Havia tu entravas nos servidores manhosos, uhum. E depois eram bots que diziam: nós temos esta lista de material e tu tinhas que escrever qual é que era a cena que tu querias. E o bot automaticamente mandava-te aquilo como se sim, alguém te tivesse a mandar um fecheiro. Pronto. É sério. E sim, até há bem pouco tempo dava para sacar coisas assim. E agora dá para ver porno no telefone. Vejam lá. É, exatamente. Já viram? Por acaso hoje vi um puto no telefone? Não, no continente, naquele estava de lá disposto, à frente do chimarrão. E o gajo estava assim meio assim a tentar tapar o ecrã, mas o que ele estava a pesquisar era Orni, mas mal escrito. Então foi para uma página de pássaros, ornitologia. Foi. Hoje iria continuar a mexer no seu pênis de micro. É isso. Geria, estás triste? Estás triste, Geria. Fala lá connosco. O que é que se passa? Estou muito triste. Estou muito triste. Então, conta-nos tudo. Diz lá. O que é que se passa? Semana passada. Estou muito triste porque. Opa, aí está mesmo. Está feliz. Estás à procura de um motivo. Eu não sei se vocês têm aqueles problemas nas calças que é no meio das pernas que vão rasgando. Sim. Pensei que você não tinha espaço. Que é? Sabes onde é que está, onde é que reside a ciência desse espaço? É lavá-las com um detergente que deixa a calça mole sobreviver, respirar. Sobreviver. Pá, eu estou. Nós estamos todos cansados. O que é que se está a passar aqui? Estou a perguntar porque isso não é comum. É pá, as calças não são pequenas. Então as minhas estão todas cozidas. Mas porquê? Eram umas calças que gostavas muito? Não, isto porquê? Porque depois eu, entretanto, fui a semana passada a uma costureira e disse: olha, isto está aqui para. Por um remendo. Para arranjar ela. Ah, isto vai ser. A gente vai passajar isso. Eu estava. Passejando. Só que as calças que eu lhe levei, por acaso são estas. Ela passejou. As calças estavam rasgadas no meio das pernas, mas são daquelas calças à fecha, não é? Que eu sou um gajo moderno, que tem também um rasgozinho. Só assim, por isso não tem que não és. Tem aquele rasgo nas pernas, moderno. Não é aquele rasgo já gajo caído motorizado. É assim um rasguito. Pronto, sim. Caído motorizado. Deixei lá as calças e fui buscá-las esta semana e a senhora passou umas calças para a mãe e disse: tapei-lhe todos os buracos. E eu, senhor-lhe coincidência. Meu, eu achei aquilo, eu vinha a seguir assim: o que é que ela quis dizer com aquilo? Tapei-lhe todos os buracos. Não tinhas lugar para os teus pés. Não, o que é que ela fez? Além Além de cozer, com cotes. Além de cozer no meio das pernas, todos aqueles rachos que eram fashion. Feitos de propósito, cozendo aquilo tudo. Agora posso ver as calças fashion. Ah, mas está giro. São essas, geria. Outros... Isto agora é o que está na moda, geria. Ah, pois bem. Aqui, pôs um ponto. Eu só queria que ela fizesse aqui. Aqui fez bem, aqui no meio das pernas. Ao pé deste estica, onde é preciso. E depois eu percebi, então o que é que ela quiser. Diz para ela ouvir o nosso podcast. E é uma maneira de... Como é que se chama a senhora, geria? Eu também espero lá. Não sei. Mas deste mais dinheiro por causa disso. Que ela tapou os buracos todos. Gastou mais linha, mais tempo. Se calhar ela não é tão burra como parece. Se calhar não, geria. Ah, então? Eu acho estranho porque quando eu li as calças ela percebeu o que é que eu queria. Depois cozi umas pois, calças. Quer dizer, a senhora achou que fez bem, quis ficar ela, todo contente. Ela tem empregadas. Tem uma. Então pronto, ela disse à empregada assim: olha, então o que é que fazer nestas calças? É para tapar buracos. E ela tapou. Sim, senhora. Vamos ouvir música? Outra não, vez? Pode ser. Agora tenho que andar aqui com um prego a raspar isto. Vamos fazer. É uma lâmina, Belar. Eu acho que estes gajos vão estar no Vilar de Mouros. Regresso, eles estão aí com coisas novas. The Jesus and Mary Chain. All Things Pass. Damage and Joy. Jesus and Mary Shane, Damage and Joe, Enjoy, All Things Pass. Portanto, fica aqui a dica. Todas as coisas passam. É isso, todas as coisas passam. Tudo passa, tudo fica. Oh, Jeria, estavas aí a falar, eu às vezes, e o Rafael disse e disse muito bem, é uma pena que não esteja a gravar aqui os nossos intervalos. São melhores do que o primeiro. Estavas a falar de um primo teu, não percebi. Uma série de intervalo. Não estava a falar na questão do qual é o tamanho que vocês calçam, porque... Então, estás a falar de quê? Ah, não era preservativos, não. Eu não calço os preservativos, quer dizer, no fim, se calhar. Eu é com uma calçadeira. Faz bem à pele dos pés. Que mais coisa? Vá, adiante. Pé pequenito é... É pila grande? Pé grande? Acho que sim. Acho que dizem o contrário, Eu quero crer que sim. Então, espera aí, a tua minha é um bocadito mais pequena que a tua, na tua teoria. Mas eu não vou medir isso lá fora, tu sabes? Não, é mesmo aqui. Vamos lá, isso. Não, aqui que ninguém nos ouve. Saca do sardão. Não, estava aqui a perguntar o tamanho do pé. Do pé. Porque eu calço 41 e muitas pessoas à minha volta calçam tipo 44, 45. Portanto, eu ando ali no 42, 43. Pronto, é que é um centímetro a menos que tu em termos de. Ah, também. Exatamente. É pouco. E eu acho que essa história do pessoal que lhes calça 44 é tudo mentira. Tudo mentira. Caralho, mas olha aqui uma sapata. Olha aqui a sapatilha. É 44? Tudo mentira. Isso é 44. Mas olha, eu estou a apertar e ainda tens o dedo aí atrás. Só para fazer parecer grande. Isso é tudo mentira. Isto porquê? Porque o meu sobrinho. Sim. Que diz que calça 44 e 44, às vezes 45. 48. Há um tempo queria se eu tinha uns sapatos que é o estilo mais clássico, e disse: pá, tenho, só que aquilo é 41, se calhar não te serve. Ele: ah, mas não tenho mais nada, eu vou experimentar. Experimentou, calçou aquilo muito bem e levou-os com os calçados. Por isso, de certeza que ele deve calçar 39 e andar assim. Eu estava a tentar perceber se estás a dizer que ele é que estava a mentir ou se era a indústria que dizia que os sapatos eram maiores do que os calçados. Então são os dois, pá. Ele encarquilhou o pé de tal maneira. Ele é como a irmã da Cinderela, dobrou o pezinho todo. Eu acredito aquela chinesa. Que até certo ponto ele anda a fazer má publicidade para as amigas dele na escola. Pode ser. Ah, também pode ser. É isso. Pé grande, pênis grande. É. Tens um pé tão grande. Ao Tiago. Pode estar a treinar para palhaços também. Sim. Também. Sim, mas era o que nós estávamos a falar há bocado. Aquele calçado, aliás, aquelas pessoas que calçam assim números maiores, tipo o Marco, 45. Opa, mas eu não tenho 47. Culpa. Não está bem, eu não estou, não culpa, estou a colocar a culpa. É só para dizer que isto teve mais piada no intervalo. Ah, okay. Sim, isto teve mais piada no intervalo. Diz lá, diz lá, diz lá. Não, eu sinto que há ali uns números. Que eles já estão a cagar. Tipo, aquilo então. É um 44 que levou um certozinho de sapatilha para a frente. Está a ver? Aquilo já é uma sapatilha que eles já meteram. Eles cortaram aquilo na ponta e meteram mais um bocado. Não, não, não vos dá essa sensação nos números maiores. Sim, às vezes dá. Eu achei que ficam deformados, faz um pezão enorme. Assim, pois é. Está boa. Um batalhão. Se calhar não vai dar a pena ter falado disto, então. Ah, valeu. Não sei, valeu, é que estavas a dizer, Jeria, depois a seguir, no teu local de trabalho, também já no outro dia. Não, eu achava que era um gajo único, só que era eu que calçava o 41, mas... o único gajo que calça 41. Exato. Mas tens um pé muito elegante. Tem. Ah, pá, tenho, mas tu peito. Mas viste o gajo chateado, ela concordava, mas chateado. Tenho, sim, senhora. Mas eu tenho um problema no pé, que é o meu peito do pé é muito alto. Mas isso é bom, porque faz a forma de sapato bonito. Ali na... Não sei se como é que é aquela sapataria ali... Não interessa ou não. Romeu. Pronto. Sim, acho que sim. Ah, isso. Pensei que fosse Guimarães. E eu ia lá comprar umas sandálias fashion e o sandálias? Não há sandálias fashion. Não há, isso não existe. Ai, sandália. E a senhora, eu puxar e aquilo... Não, não tenho assim um pé. Tu foste à inspeção? Fui. E o pé passou? Passou. Pois tu fizeste a troca. Nunca percebi essa história do... Do pé chato. Do pé chato. Pé chato. Não tem aquela... Também não sei, também não sei. Diz-me lá, é o equilíbrio na bota. Ah, é o equilíbrio na bota. Ah, é? Não sei, então, mas... Usa uma palmilha. Acho que o pé fica todo direito. Mas ó, Jeria, diz-me lá uma coisa. Essas sandálias eram daquelas que eram híbridas? Portanto, não, era mesmo pele. Tinha um pele, mas depois por baixo tinha uma solazinha tipo sapatilha. Também há dessas. Ou era daquelas mesmo pele, assim... Era pele. mas era estilo romano. É isso, era isso que eu queria. Era. Jesus, portanto, era ali uma mistura muito... Não, não era eu mistura. Eu nunca percebi homens que usam sandália. Nem eles percebem. Mas é fashion, tens razão. É, não, é fashion. O Eduardo Botelho levou isso para os Globos de Ouro. Então se o Eduardo Botelho leva, então... Mas ele tinha as unhas dos pés pintadas. Eu diria também. Mas diga-me uma coisa. Não é tinta, é mesmo sarra. É mesmo fungos que eu tenho. É que se umas sandálias fossem mais baratas que umas sapatilhas, não é? Epá, não, eu não sei agora, quanto elas estão, não sei. Ainda fica caro. A quanto é que elas estão? Não sei quanto sei, mas não é ser baratas. Não, aquilo era caro. Ah, tampão. Mas vale comprar um chinelo. Deve, um deve ser da caixa de ar, não é? Na sala. Opa, e depois mandava que... assim uma espécie de um peidito com o pé. Fazia assim. Às vezes quando escorrega, né? É, na, como aquilo no, é no pele. Suor, é. No suor. O suor. Imagina, tens o chulé. E pele, mostrar ali tudo. Não, que aquilo está ao ar livre, a arejar. Aquilo, se for pele, essa, a mesma questão do chulé já não tem tanto cheiro. Agora, se tu comprares essa cena no chinês, de certeza que aquilo é uma mistura de plástico com borrachas. Por acaso vi um vídeo deles a fazerem uma alface com plástico, meu. Então, vocês quando entram, quando entram na loja dos chineses não vem logo aquele cheiro a petróleo e de coisas químicos, tudo. Químicos. Tu sabes que tens cancro logo. É? Não, isso, havia uma altura que o pessoal andava a comprar cenas para comer nos chineses e andava tudo a morrer. Para comer? Sim, havia altura que dava para comprar. Aqueles bolinhos baratinhos, chiclates e o caralho, e o pessoal andava todo aí a morrer. Não sabia. Não, o que acontecia muito é que eles levavam as pessoas lá para trás para o marca frigorífico e tiravam-lhes os rins. Então, mas não precisava precisar de um. Vocês lembram-se disso? Eu não lembro. Então não lembro. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. 2003. Não me esqueça. Eu já vos tinha perguntado isto alguma vez. Vocês nunca entraram numa loja de chineses e eles estão sempre a barrar lá atrás. Tu nem sabes o que é que eles estão a dizer. Não. Isso também me irrita, porque eu nunca sei quem é. O que é que eles querem? Estão a falar. O que é que eles estão a falar? Gostava de saber chinês. Também, eu vou-me dizer. Não, já sabes. Sabes o que é que nós vamos fazer um dia? Chega! Vamos fazer o seguinte, que é, vamos gravar com o telemóvel. Exatamente. E depois chegamos ao pé do chinês. Olha lá, o que isto quer dizer? Olha lá, o que é que estes gajos estão aqui a falar? Mas vocês têm muita sorte, eu acho que isso é fixe. Eu sempre que entro numa está tudo caladinho. Eu acho que aquilo, eles falam, estão a pedir as coisas normal, só que parece que aquilo é gritado. Aquilo é tipo, olha agora este gajo quer um só pessoas de vaca, foda-se caralho, ele te vai comer outro lado, ou o caralho, vai lá essa merda. Eu acho que é mais ou menos. Mas é como, diria. Aquilo é tão estridente, tu estás a... e tu ficas com medo assim, mas será que eu... Mas o que é que eu fiz? Eu fiz mal em vir aqui pedir, ok? Eu ofendi-os de alguma maneira. Isto resultou com o Marco, opa. Ai, como... O Marco não consegue respirar. Não, é que o Jiria levanta-se. Oh, o Jiria estava chateado, caralho. O Jiria está, tinha esta merda reprimida. Como agora, pá. Essa merda. O Jiria tem sangue a escorrer do nariz. Foi um gajo da tasca da China, mas foi um chinês que matou a tasca. Eu gostava de saber chinês, estava a perceber se é isso. Se é isso ou não. Se calhar estão a dizer coisas até muito fofas. Poxa, se cocô. Me chamo só de vaca. Minha cara. Toma. Eu deste gajo. Para mandar uma destas. Hoje em dia, é sempre no final, já viste? Sempre no final do puxão. É o que se quer. Reventamos. Não, o que se quer é ao contrário. É gerar expectativa no início. Não, e... não, porque assim as pessoas já sabem e ouvem até ao fim. Ai, mas não sabem se é sempre no início. Metes no fim, no início do podcast. Vejam até ao fim, no fim. No fim vai acontecer isto. Um minuto. E o Jiria, pois, olha, pode fazer isso. E o Jiria começa. E depois tiro. É, pá, e depois para a semana a expectativa da mesma coisa. E o Jiria está num dia off. O shop sai de vaga, matou-me. Não é o que tu costumas pedir? Não, costumo. Como é que é? A sopa de ácido picante. É lá. É bom. Pensei que fosse galinha com amêndoas. Isso é para... Não, isso não é horrível. Que é. Mas como que aquele, como é que chama o... É chop suey de... Não, pá, aquilo vem sempre... Já, eu é chaumino de frango, por acaso. O que se come antes, pá, é o... O crepe? O crepe, pá. O crepe. O que é clepe? O crepe. Então, no... Ah pá, eu tenho um problema. Como eu... Sim, eu conheço, pronto, as senhoras que trabalham lá em cima no Cangali. Ah, sim. Pronto, e vou lá muitas vezes. O que é que me acontece? Quando ela me pergunta que é clepe, pá, eu começo a partir daí a falar também sem os L's. Também falas assim? Faz sem os L's. Ah, sim, o Alberto? o que eu faço, o erro que eu cometo sempre que vou comer, para já não como quero, buscar. Peço pauzinhos chineses, quando para eles devia ser só pauzinhos. Sim. Tem pauzinhos chineses? Não, eles são mesmo feitos cá. Basicamente. Pá, mas sempre cometo sempre esse agasto. Tu pedes os pauzinhos para levar para casa, né? Não. Olha, isso também dá um jeito. Não, porque eu levo comer... a comida para levar para casa. Ah, eu levo sempre, dá para comer cheetos, sem ficar com aquela farinha. Exatamente. Outra vez a farinha. O farelo é sempre o farelo, pá. Sempre o farelo é sempre o farelo. New Order, se calhar. Opa, sendo assim, amanhã não vem. Posso? Podes, deves. Então, Bizarre Love Triangle. Isto não dá para fazer triângulo. Nós assim fazemos triângulo. Dá, então, se calhar triângulo com 4 lados. Trabalho é Brotherhood, são então os New Order. A fecharem, aliás, a dar início a esta última parte do Espelho Narciso. Ainda não disse, passem no Facebook, passem no Mixcloud, no iTunes. Passem todo lado. Estava convencido que isto ia acabar agora. Vão lá dizer coisas, e é o do costume. É o do costume. Mandem-nos ir dar uma volta também. Passem New Order, Bizarre Love Triangle. Pumba. Bizarre Love Triangle para os New Order. E voltamos para a última parte do Espelho Narciso. Marco, se estás aí às mensagens, vais dar uma volta de jeep. Ai não, tu és mais gajo de motas. Oh Nuno, tu estás fora das cascas, filho. Graças a Deus. Mostra o Tinder, Marco. Mostra. Por acaso nunca já usaste a usar o Tinder? Não. Eu já. Já? Já. É que eu nunca usei isso, man. Nunca usei isso, man. Então, bem, aquilo, nota-se, que eu estou a notar. Eu estou a notar que faz falta. Yeah. Faz falta? O Marco usa o Grindr. Yeah, é Grindr, não. É mesmo. Sabes o que é Grindr? Sabes o que é o Grindr? Então ele tem essa aplicação três vezes. Grindr é para pessoas do mesmo sexo. Comecei a perceber quando perguntaste, comecei a... Nós levamos sempre à paneleiragem, não é? Tá. É, como é que tu lidas? Como é que tu lidas? Tu lidas vais mesmo só porque sim. Como lidas com o quê? Com a tua sexualidade, diria. Vamos colocar aqui um... Eu percebi com a homossexualidade. Não, com a tua e com a homossexualidade. E com a dos outros também. Pá, depende. Depende. Deste não se torne. Mas falam mais disso do Tinder, pá. Isso tu se afasta ou não? Isso resulta do Tinder? Em Coimbra há. Ah. Há escolha. Sim. Há escolha. E se eu for, por exemplo, para a Carraseda de Anciães, também achas que... Vai-te apanhar ali num raio de quilómetros. Isso resulta muito bem em Mafamudo. Nos grandes centros é que aquilo, aparentemente, há alguma burra que vai com a tua cara. Então, mas o pessoal que usa o Tinder sabe que aquilo é só para botar a brita, não é? Não, para... não é necessariamente. Acho que ninguém, ninguém vai ao engano, cara. Vamos todos sair e vamos beber um licor. É se e os dois vamos quiserem para um sarau de literatura. Aquilo é para pinar. Oh, Marco, não é? É pa, não é para pinar. Um dia destes, eu conto uma história. Oi, as tuas histórias. Histórias. Ah, não deixa-te merdas. O Tinder é para foder. Não é. É. Não é. Não é só. Então é o quê? É para, é para fazer amizade. Para conhecer pessoas novas. É para conhecer. Imagina. Vou formar uma banda. Diz o que as gajas dizem. Eu quero para conhecer pessoas novas. Imagina, vem uma caminhonete de polacas cá para baixo. Para Portugal. Cá para baixo. Uma joalha. Cá para baixo, sim. Como é que tu ias conhecer uma pessoa de outro país se não usasses ferramentas como o Tinder? Dizes olá. Olá, como? Vais na rua, é isso que um gajo faz sempre, não é? Vamos na rua e dizemos olá. E depois elas não olham para nós e dizem assim: ah, o que é que este gajo quer? Não sabes travar a conversa com alguém. Então espera lá, tu és aquele gajo que fica sempre amigo, é isso? És um friendzone? Vamos dizer que sim. Pronto, ok. Conchinha e... Pronto, conchinha. Tu um dia vais arranjar uma namorada que te mereça. Oh, o Nuno é aquele tipo de homem que eles diziam sempre: oh, quem me dera encontrar um homem como tu. Mas, não, e eu estou tipo aqui, tu, não, mas como tu. Tu, mas não és tu. Mas não és tu. Mas és tu, mas não. E tu, o caminho todo para casa a gritar, a conduzir, a chorar. Olha, vamos fazer um Tinder com o Espelho Narciso. Vamos sacar uma foto de um gajo da net. Não, não. Para entrar temos de ser nós. É pá, acho que punhamos os quatro em grupo. Nós andamos à procura de uma aventura a cinco. Uma coisa assim. Ei, como que... Temos uma foto hoje. É pá, a cinco é complicado. Porque imagina, era só uma para quatro. Isso era muito complicado. Não interessa. É só para ver se afastas tudo. É só para ver se há alguma maluca. Que, há um que fica mais... só a ver e a apertar as calças. Posso ser eu. acho que sou eu. Marco. O Giri é o gajo das águas. É o gajo a ficar água e. Não tem que apertar as o Giri! Pode ser sem calças só não, por cima da truce. Não, mas, tu não conheces o Giri. Este Giri é um animal. Eu sou bem capaz. Este Giri é no estrangeiro. Nós temos história. O Giri é no estrangeiro. Eu sou o gajo para encher um copo fino de salmon, pá. A casa vem abaixo. Uma loja. Amigos, sabem uma coisa? Sabem uma coisa? Não vai haver nenhum dia em que nós vamos chegar e dizer assim: ah, se calhar já não continuamos com o Espelho Narciso. Não, alguém vai fazer isso por nós. Alguém vai. Alguém... Quantos copos diria? É só um a dois. Depende do dia. Depende se toquei um antes ou não, depende daquilo. Ah, pá. Depende. Olha, se dormi bem. Sabem que mais? Vamos terminar o Espelho Narciso. É melhor, é? E vamos terminar. Mas com, definitivamente. Com ouro. É pá, não é isto? Isto é Black Focus. Vamos ficar com Vinyl Williams Celestial Gold. E é com ouro. que fechamos esta emissão. Estás a censurar-nos, Nuno. Não estou nada. Ai, já estamos mesmo no fim. Opa, adeus, Deus, pessoal. Até para obrigado, a semana. Obrigado, Facebook, iTunes, Mixcloud, todas essas porcarias. Passem por lá.